ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você, hoje é sexta-feira, dia 23 de maio, Tema Livre está entrando no ar hoje. Como a gente costuma fazer nas sextas-feiras, vamos tratar de temas mais a menos, ou seja, temas culturais. Quando eu digo amenidade, não quero dizer que seja coisa leviana, leve, não é fim de semana, programa fim de semana. Quer dizer que nós não vamos tratar de porrada da polícia, greve de trocadores, de cobradores, de motorista de ônibus, de professor. Vamos falar de cultura, vamos falar de livros, vamos falar de literatura. E das biografias, você lembra daquela briga das biografias, daquela confusão do Fique Sabendo, aquele negócio da Paula Lavigne, que envolveu Caetano, envolveu um monte de gente famosa aí, e acabou dando em nada ou acabou dando em alguma coisa, que foi a prevalência da Constituição sobre os casuísmos, e não é necessário você ter autorização prévia para escrever uma biografia de alguém, a coisa vai ser discutida se houver alguma ofensa, se alguém se sentir ofendido, nos termos normais da justiça. Nós estamos aqui com o jornalista, roteirista, escritor, biógrafo Toninho Vaz, autor da biografia do Paulo Leminski, O Bandido que Sabia Latim, também do Torquato Neto e outras, né? Até de Santa Edviges, ele tem uma biografia de Santa Edviges, é mole? O Luiz Turiba, que é poeta, nosso parceiro já aqui no Tema Livre, sempre que a gente fala de cultura aqui, eu saco o Turiba do meu coldre, está ele aqui mais uma vez. E o Dario Correia, que é da Comissão de Direito Autoral e Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, a quem eu dou bom dia e peço para abrir essa conversa. Dario, como é que do ponto de vista do direito, como é que do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil, essa situação das biografias está equacionada? Bom dia. A questão das biografias não autorizadas, ela tomou um realce ultimamente em função da proibição da biografia sobre Roberto Carlos. A partir daí, criou-se um movimento e uma discussão que atingiu a imprensa de um modo geral. O problema reside no estabelecimento dos critérios através da Constituição, que abriga os direitos fundamentais da liberdade de expressão, liberdade de informação e da proteção da intimidade e da vida privada. São direitos fundamentais de igual valor, quer dizer, um não deve prevalecer sobre o outro. E, por outro lado, tem o Código Civil, que estabelece que o uso de escritos e da imagem de uma pessoa poderão ser proibidos caso atinjam a honra, a dignidade, a boa fama da pessoa retratada ou se destinem a fins comerciais. Esse dispositivo tem gerado grandes problemas, porque não só quando no exercício da liberdade de informação um biógrafo retrata fatos da vida de uma pessoa pública, uma pessoa notória, no caso, que se não fosse notória não haveria interesse em contar esses fatos. E esses fatos são de livre conhecimento, já foram publicados na imprensa, constam de documentos públicos, não haveria problema nenhum. Não haveria problema também, mesmo que eles fossem desconhecidos, se não atingissem a sua honra ou a sua dignidade ou afetassem a sua boa fama. Mas como o Código Civil tem um trecho final dizendo que serão proibidos, poderão ser proibidos se destinarem a fins comerciais, se criou uma barreira à liberdade de informação. Liberdade de informação, que é a transmissão de dados. Liberdade de expressão, que é o que você pensa a respeito daqueles dados. E uma vez que quase tudo no nosso mundo capitalista tem fim comercial. Um livro se destina a vender, um documentário se destina a ser transmitido, exibido, e com isso vão ter patrocinadores. Essa barreira tem impedido que se conte a história. você numa os editores de imagens, eles se veem dia a dia com esse problema de obter autorizações de pessoas que, embora não sejam o objeto principal daquela sua narrativa, daquele documentário, elas participam como apenas secundariamente naquela história. Então eles são obrigados a ir a essa pessoa ou aos seus herdeiros para pedir autorização. Essa autorização, no nosso ver, não seria necessária, uma vez que você não está fazendo nada contrário à honra daquela pessoa, e tampouco você vai estar utilizando aquela imagem para finalidade comercial específica. Você não vai fazer uma propaganda de sabonete utilizando a imagem da pessoa. Mas mesmo assim, esses editores de imagens, os produtores de imagens, as pessoas que contam a história dia a dia do país, eles se veem tolhidos da sua liberdade de informar por conta dessa exigência. Eu estou me estendendo um pouco mais, mas essa questão eu acho importante. É que não haveria problema se as pessoas entendessem assim, mas as pessoas têm medo, quer dizer, aqueles que produzem têm medo de arriscar o seu capital de produção ante uma eventual negativa ou pedido de interdição que venha a ocorrer posteriormente. E eles não arriscam porque não confiam na justiça, não confiam no sentido de que a justiça é lenta, é demorada. Então, se você tiver que depender de uma decisão, você já passou a oportunidade de lançar, de falar daquele assunto. Mas eu tenho certeza de que, no próprio caso do Roberto Carlos, a questão não foi apreciada pelo judiciário. Porque se fosse, certamente, no meu entendimento, a biografia seria liberada. Porque nada do que está naquele livro, quem leu sabe, é fato que não tenha sido de conhecimento público. E não há ali nenhuma palavra ofensiva ao artista. Pelo contrário, o autor do livro é um fã do artista e fez um trabalho quase laudatório. Se isso fosse efetivamente apreciado pelo judiciário, possivelmente não haveria proibição. A proibição foi um recuo do editor na época, que atropelou e fez um acordo mesmo contra a vontade do autor do livro. Então, eu acho que a questão é entre o direito fundamental da liberdade de expressão e liberdade de informação e o direito fundamental da defesa da privacidade, defesa da imagem, que são direitos iguais, o que deve prevalecer é sopesar caso a caso, é uma ponderação caso a caso. E isso só pode ser feito pelo juiz. Infelizmente, a lei não pode prever todas as possibilidades de que isso terá que ser aplicado. Como no direito anglo-saxão, são os casos, são os precedentes que vão informar. E no caso brasileiro, no Brasil nós não temos precedentes, nós temos pouquíssimos julgados a respeito do assunto. Na verdade, também essa questão acaba ficando uma questão subjetiva. Porque vai na cabeça do juiz: será que houve ofensa, será que não houve ofensa? A pessoa que diz que foi ofendida, será que foi realmente ofensa aquilo? Será que não foi uma homenagem, como no caso do autor do livro, da biografia do Roberto Carlos? E isso, se a justiça é lenta, além de lenta, a justiça normalmente, nas questões objetivas, ela já está pendendo para o lado errado. Nas questões subjetivas, então, aí o autor da obra vai ficar sempre no prejuízo. O Toninho teve um exemplo, está vivendo esse exemplo bem recentemente da biografia do Paulo Leminski, que foi a biografia, eu acho que foi a primeira biografia de grande sucesso que você publicou, Toninho. E as herdeiras do Paulo, que são a Alice, a viúva, e que já não era mais viúva quando Paulo morreu, e as duas filhas, que estavam impedindo, e não era nem, era na sétima edição, era um acréscimo, um parágrafo que dizia respeito ao Pedro Leminski, o irmão do Paulo, que já estava também numa situação muito em degradação física, moral, em resumo, entregue às drogas. Eu li, por acaso, você postou, e eu li esse parágrafo que foi o motivo da briga. Eu disse: ué, mas isso é uma bobagem, porque ele era tio das meninas, não era nem o pai das meninas, nem nada. Como é que foi essa história? Bom dia. Bom dia a todos. Eu me refiro justamente a isso que foi dito já aqui, de que as editoras temem uma ação. Então, a Azevedo do Limins, que apenas notificaram a minha editora, que estava prestes a lançar o livro, a imprimir e lançar, de que elas eram contrárias a isso. E só isso bastou. A editora já não quis mais arriscar, eu não dificultei, assinei um distrato. Ou seja, voltou a obra para mim, está ainda comigo, do meu patrimônio, e enquanto as herdeiras do Leminski, elas nunca se definiram, nem para mim nunca ligaram, eu nunca recebi nenhum, embora eu seja amigo da família, né? Velho amigo da família, porque era amigo do Paulo Leminski. Então isso foi muito estranho, porque elas nunca me procuraram, nunca disseram exatamente o que... E blefaram. Blefaram no documento que mandaram para a editora, no documento que tornaram público na internet, no Facebook, blefaram dizendo que as 8 linhas que eu acrescentei nessa edição, que seria a 4ª edição, ou seja, como é que você pode proibir um livro que está indo para a 4ª edição, que o texto é o mesmo? Elas alegam, não é o mesmo, ele incluiu um parágrafo, são as 8 linhas, que elas chamaram de sórdido. É. E já está, os meus leitores, não apenas amigos, mas pessoas que acompanham a polêmica, quando eu cito as 8 linhas, leio as 8 linhas, digo, falo, eles riem, debocham, porque não há nada de sórdido. E é isso que eu espero, que um juiz agora analise a questão, para ver se eu cometi alguma solidez ou se não. Então, o que restou? Não para mim nada, porque não teve contato nenhum comigo, mas a minha editora, com reservas, porque ela não quer, tem medo jurídico, ela disse que era dinheiro. Pois é. Que elas queriam dinheiro. E ninguém ofereceu. Então, esperamos 3 meses a definição delas até elas recusarem a edição. Mas foram 3 meses esperando elas com originais na mão, coisa que contraria a vontade do autor. Eu não teria dado esses originais para elas, porque elas já conheciam. É a melhor das 8 linhas. Ou seja, há interesses escusos nessa história toda. Agora, uma coisa interessante nisso aí, que quem conheceu o Paulo como nós conhecemos, você conterrâneo e contemporâneo, e o Paulo morou no Rio, a gente conheceu, conviveu com o Paulo aqui no Rio, o Paulo, ele seria completamente o avesso, acharia isso ridículo, e de um ridículo atroz, esse tipo de discussão, seria o primeiro a estar liberando isso aí. E o Pellegrini, que é o escritor também lá de Londrina, no Paraná, é uma das revelações daquela década de 70 e 80 ali. Ele mesmo também tem um trabalho sobre o Leminski. Que era amigo dele. Pois é, e aí ele botou na internet. Ele disse, então é isso. Então botou na internet. E o dele era muito mais bombástico, digamos assim, do que o que vocês... O teu já estava na 4ª edição, o dele era inédito. É. Já havia uma diferença aí. Fala, Turiba. E era em relação ao Paulo, propriamente dito, ao contrário das suas 8 linhas, que falava do irmão do Paulo. Irmão do Pedro, Paulo, né? Pedro. Mas, bom dia, eu vou entrar nessa parada aqui, mais uma vez, obrigado pelo convite, bom dia ao companheiro de livro, Toninho, ao doutor Dario Correia. Eu entro com duas questões básicas. A primeira é que, como jornalista, como poeta, como escritor, como pensador, eu sou totalmente a favor do que a gente defende, a liberdade de expressão, do que defende a nossa Constituição. A segunda questão a levantar sobre isso é baseada numa frase do Caetano Veloso, que é um dos que se comprometeram aí nesse movimento Fique Sabendo, etc. Tal, e ele diz que de perto, numa de suas canções, de perto ninguém é normal. E eu, talvez seja essa questão que crie tanto debate. E gostei da sua explanação, doutor Dario, quando fala da questão da honra, da dignidade e da boa fama, né? Antes de vir para cá, lendo o Globo, e por acaso, e nada é ao acaso, o Globo traz no seu caderno, no seu segundo caderno, uma matéria genial, que é sobre o livro que o Paulo César, que é o biógrafo do Roberto Carlos, o livro tão em questão, sobre um livro que ele escreveu justamente sobre o processo. o processo que gerou, que fez o livro se tornar uma das obras raras, né, no mercado. Ele mesmo disse que comprou aqui, ele fala em determinado, comprou por uma fortuna o livro dele na internet, quer dizer, o livro continua circulando e tudo isso, e ele aproveita e escreve um livro sobre essa história, que é a história ilustrativa, foi essa história que trouxe à tona toda essa discussão, que está chegando à mais alta corte do país, né? E nesse livro ele revisita as questões todas do Roberto Carlos, que não é, ele era realmente, volta a reafirmar aqui, ele é um fã e tudo isso. E ontem, conversamos aqui fora, ontem o advogado dele aparece na televisão dizendo: sim, já tomamos conhecimento e realmente já, inclusive, mandei comprar o livro para poder ler, analisar, ver de que forma nós vamos atuar diante desse livro. Como é que nós vamos proibir isso? Como o que que faz? Como que nós vamos instruir o Roberto Carlos? Quer dizer, era de se entender que o próprio Roberto Carlos lesse o livro, mas não, ele contratou ele tem lá seus advogados e tudo que estão fazendo, e eles vão fazer um parecer. Eu falei, eu espero até que faça uma crítica literária. Eu imagino ao novo livro, não leia que nem se chama contrato. O Réu e o Rei. O Réu e o Rei é ótimo, né? Agora, essa questão, você falou uma coisa interessante do autor do livro, do Roberto, é que ele comprou, acho que por R$200 na internet, um exemplar, porque foi editado, foi publicado pela Planeta. A Planeta rodou uma tiragem do livro e depois foi recolhido aquele negócio, foi proibido de vender, mas é claro que esse negócio está aí circulando por aí. Ele comprou por R$200 um exemplar. Existe um interesse nisso aí, Dario, também, que envolve a internet e que entra nessa questão do que é público, do que é privado, do que é ofensa, do que não é ofensa, até o Marco Civil da internet tentando regulamentar essa situação, que também é uma coisa absurda, né? Você falou da boa fama, né? Ele falou da boa fama, me lembra também aquele quesito que aparecia nos anúncios de oferta de emprego. O primeiro quesito, pré-requisito, era boa aparência, ou seja, o cara não podia ser preto, né, cara? Tem que ser branco, senão não tinha boa aparência. Como é que fica essa situação, Dario? A internet entrando e você encontrando, no final das contas, o Toninho botou as 8 linhas na internet. Quer dizer, é de domínio público, o Domingos Pellegrini botou o livro todo dele também na internet. Como é que fica a família, como é que fica? Os interessados, como é que ficam? A internet, a mídia digital, ela veio estender o problema, quer dizer, ampliar essa questão. Mas ela não modifica o cerne da questão, que é a dualidade desses direitos. O direito da livre informação, o direito da livre expressão e o direito da proteção à intimidade e à vida privada. Pelo contrário, eu acho que ela só vem exacerbar essa dualidade. Quer dizer, quanto mais você está exposto, mais você quer preservar a sua intimidade. Tanto que os casos recentes da internet, o judiciário tem atuado, aí no caso tem havido várias intervenções pontuais do judiciário, retirando sites e punindo a difamação, punindo a exposição indevida da imagem, mas é o mundo novo. Quer dizer, você está exposto. A partir do momento que você cai na rede, você está... Tá no mundo. Vira domínio público, praticamente. O acesso público fica dimensionado de uma maneira como jamais vista. Mas isso não muda, como eu digo, a questão da dualidade desses direitos. Quanto mais você expõe, quanto mais você tem possibilidade de exposição, eu acho que mais você fortalece o seu cuidado com a sua própria imagem. Quer dizer, você não quer que você, a partir do momento que as pessoas, do início da humanidade, né, passaram a usar roupa, é um pudor com o próprio corpo, né? É um direito da sua privacidade, da sua intimidade. Você passou a botar muros nas suas casas, portas das suas casas, também para preservar a sua vida privada, o que está por trás dos seus... E isso fica cada vez mais forte com, no meu entendimento, com a possibilidade de exposição. Eu acho que hoje em dia, quando se fala da proibição de um livro, fica muito, é uma questão fundamental em termos de direito, mas em termos práticos, o que, que o livro atinge? O livro atinge um público muito pequeno, se comparado com o público que é alcançado por uma difusão na rede digital. Então, isso a rede digital, a internet só veio ampliar e, de certa forma, implodir essa questão. Nós não temos solução para isso. Por isso leva o cara a comprar o livro, né, impresso, ele vai pela internet. É. Né, senão ele não acha o livro. Quero colocar uma questão. Como autor, eu não me reconheço um mentiroso, não quero ofender ninguém quando escrevo. Uma série de coisas que não é do meu da minha índole fazer. Agora eu pergunto, a verdade ofende? Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque se a pessoa tem um cargo público, ela tem uma obrigação com a transparência da sua vida, né? Se a pessoa é notória porque é um artista conhecido, ele tem o seu círculo de privacidade, ele fica reduzido. Mas ele não fica anulado. Então, se você qualquer coisa que você diga a respeito dessa pessoa é pertinente, se há um interesse público em conhecer. Repito, a lei ela apenas prevê que podem ser proibidos aquilo que for ofensivo à honra, à dignidade e à boa fama. Estou dando os termos da lei. Ou se destinar a fins comerciais. Mas você acha que entendo que o direito de informação ele é absoluto. Agora tem uma coisa. Democracia essencial. Né? Eu queria voltar a essa questão, quer dizer, além da honra, da dignidade, da boa fama, aí o senhor cita por último que se destina a fins comerciais. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: esse afins, e também vale para você, Tony, esse afins de coisas comerciais, nós vivemos num mundo capitalista onde tudo gera. Quer dizer, quando se faz um livro, se faz um livro para vender e tal. Isso dá direito à busca de acordos comerciais, digamos, do biografado com a pessoa que está fazendo a biografia, né? Como é que a OAB trata, reconhece essa questão aí, entre também dentro, que me parece que é o caso do, pelo que você citou, A Tarde das Oito Linhas vai cair num lance comercial. O caso mais clássico é o do Rui Castro com as filhas do Garrincha. A editora do Rui pagou para as filhas do Garrincha e para o advogado delas mais de R$800 mil. Eles acreditavam tanto no sucesso do livro que a editora tirou do caixa e deu... Bancou, né? Aquilo ali. Uma indenização prévia. Isso. É um interesse tão mesquinho, quer ver? É uma coisa que de uma ordem que não é mais cultural, né? Ou seja, eu gosto de ver o meu trabalho, a biografia e o trabalho biográfico como um elemento de cultura. E não de ganho. E não de lucro. Senão eu ia fazer a biografia do só de Ricasso, só de Ricasso. Mas na sinagoga. Mas independente de qualquer coisa, essa questão dos direitos de fim lucrativos existe. Existe. Esse é um ponto de. É um problema dessa. Tanto que a ação de inconstitucionalidade que os editores de livros estão. Propuseram que está para ser julgada do Supremo, ela toca exatamente nesse ponto, dos fins comerciais. Porque o que acontece, primeiro, a OAB não tem uma posição a respeito. A OAB apenas ela repercute aquilo que está sendo discutido nas suas comissões, a gente analisa, a gente tem. O Código Civil ele tem esse detalhe. Só que você tem a lei e tem a aplicação da lei, a interpretação da lei. A interpretação desse dispositivo do Código Civil, ela não ocorreu. Ocorreu muito, muito pouco. Você não tem um julgado do Tribunal Superior acerca do assunto. Você tem pouquíssima coisa. Você tem com relação à imagem, mas não tem com relação a esse pronto. Porque eu entendo que fins comerciais é quando você liga a imagem de uma pessoa para um produto comercial, para vender um produto comercial. Um livro é uma obra de literatura, é uma obra de arte. E baseado no direito de informação e de expressão, de livre expressão, no meu entendimento, não há um fim comercial. Você não está vendendo porque é o livro do José Carlos, né? Paulo César. Você está vendendo porque é claro que há um interesse do Roberto Carlos, afinal ele é uma pessoa pública, muita gente conhece ele. Ou no caso do livro do Leminski, o livro do Garrincha, né? Garrincha. Livro do Garrincha. E o Nelson que acontece. Rodrigues, aliás, todas as biografias do Rui Castro são biografias laudatórias, no final das contas, porque são a do Nelson Rodrigues, a da Carmen Miranda, tudo em resumo. Você, quando vai fazer essa biografia, você não vai atrás do podre do cara para falar, eu vou expor aqui as vísceras, né, desse cadáver, o cara que já está morto. Não é o caso, entendeu? Agora, existe um aspecto que eu acho muito interessante, que nós não sequer tangenciamos. Você falou da questão do interesse comercial e da difamação ou de qualquer coisa assim. E eu me lembrei de um caso de uma censura prévia imposta. A maior parte dos biógrafos vem do jornalismo, como você, Toninho. O jornalista que se torna um biógrafo, até por uma extensão da profissão, é interessante mesmo, né? Você faz a biografia do fulano, do ciclano. É uma grande reportagem. É uma reportagem grande que você faz, é um negócio legal, você descobre que vale a pena. Então, você tem essa origem. Aí você vê, por exemplo, o caso do jornal Estado de São Paulo, que começou uma série de reportagens sobre escândalos que envolvia dinheiro, corrupção, do Fernando Sarney, empresário, filho do Zé Sarney. E o Sarney, que é muito bem relacionado, para dizer o mínimo, no meio judiciário, nas altas cortes do país, conseguiu impor a censura ao jornal Estado de São Paulo. Dizer que é proibido divulgar qualquer notícia sobre esse episódio de denúncia e tal. E isso não aconteceu apenas com o Fernando Sarney. Isso vira e mexe acontece com um com o outro. Aconteceu com Daniel Dantas, aconteceu com... Então você vê que existe uma censura que ela permeia, faz parte da cultura brasileira. E não é sequer uma cultura da ditadura militar. Isso vem de antes, isso vem do Brasil colônia, aquela, né, vem da Igreja Católica, do imprimatur, daquela coisa que você tinha para você poder publicar as coisas. E isso é que eu acho que também cria na cabeça dos juízes, que os juízes se consideram semideuses ou deuses mesmo, né? E cria na cabeça deles uma certa confusão e eles preferem sempre ir para o lado errado. Eles devem sempre dar razão a quem está errado na história. O que você acha disso, Danilo? De fato, tem essa cultura, né? Você, você abre um jornal, você vai ver fotos de presos, pessoas humildes, pessoas sem... Enfim, ali completamente apresentado, sem tarja preta, né? Quando muito sendo menor, às vezes eles colocam a tarja. Mas você não vê o escândalo do Granfino que foi apanhado vendendo cocaína, ou do político que foi apanhado com a boca na botija. De fato, existe uma cultura de proteção ao poderoso, né? Que vem desde a colônia. Isso aí influenciar o judiciário, possivelmente, nas altas cortes, você está dizendo, isso deve ocorrer. Mas eu acho que a questão é o próprio judiciário, ele tem resposta, ele pode ter essa resposta. A resposta, eu não acho que seria necessário, embora fosse bom a modificação dessa lei do Código Civil, ele poderia dar resposta. Eu tenho aqui o artigo do Código Civil Português, que é a desnecessidade da autorização da pessoa retratada é uma regra dominante em outros povos. Por exemplo, no Código Civil Português ele diz: não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenha, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada em lugares públicos ou de fatos ou de interesse público ou que hajam decorrido publicamente. E ela não fala ou se destinarem a fins comerciais. Entendeu? O nosso, quando fala se destinarem a fins comerciais, ele dá poder muito mais do que ao retratado. Dá poder aos herdeiros do retratado. O herdeiro os herdeiros do Noel Rosa, eles não têm o direito que tinha o Noel Rosa de se sentir ofendido com alguma coisa, entendeu? Eles têm um direito próprio. É um direito... Em literatura nós chamamos de a Lei Maria Kodama. É. Você sabe por que Maria Kodama? Não. Maria Kodama é a viúva do Jorge Borges. Se procurar uma definição dela na Wikipédia, por exemplo, da internet, você vai ver que a primeira frase que define ela diz aquela que, a partir da morte do escritor, ela cancelou todo e qualquer... não permite que se faça nem homenagem ao Borges, sem que apareça um din-din para ela. Então, chama lei, efeito Maria Kodama, que é o efeito provocado pela viúva que sentou sobre a obra do autor e não permite nem homenagem a ele. Do Borges, né? No caso, é do Borges, Maria Kodama. Aqui você tem problemas com Guimarães Rosa, com Roberto Castro, com Garrincha, Manuel Bandeira, Ronaldo Caiado, também proibiu. O Manuel Bandeira, um livro de fotos do José Medeiros, um grande fotógrafo da imprensa brasileira, ele foi proibido. Foi proibido exatamente porque quiseram dinheiro, fotos tiradas por ele, entendeu? E coisas que ele podia publicar normalmente, quer dizer, nada que fosse ofensivo à memória, nada que fosse ofensivo aos herdeiros, entendeu? E isso aí acontece. Voltando aos trâmites judiciais que nós estamos falando, exatamente no momento em que o Congresso se posiciona, a Câmara já se posicionou, faltou o Senado, depois a presidente Dilma referendar isso, e existe o trâmite no Supremo Tribunal Federal. Em qualquer das instâncias, é preciso que... Eu, por exemplo, já sei que no caso do Congresso, o que mexe no artigo do Código Civil é uma emenda do Caiado, do deputado Caiado, que justamente pede agilidade na punição para quem ofendeu ou agiu de forma absolutamente venal contra o biografado, a família do biografado. Meu, eu não tenho nenhuma intenção de atingir ninguém. Eu já fui acusado, por isso que eu fiz uma pergunta aqui agora há pouco, eu já fui acusado de ter sido sincero demais. Eu até hoje não entendi exatamente como é que isso é possível. Isso é uma acusação ou é um elogio? Ele sofre de uma doença chamada sincerismo. É o sincericídio, né? Tem gente que diz assim, vou cometer um sincericídio aqui. Aí, ó, é o off. Eu confesso a vocês aqui, ó, pode ser que seja uma atitude minha bem ingênua ou qualquer coisa outra que seja. Mas eu, quando estava me preparando para escrever a minha primeira biografia, há mais de 15 anos, ou por aí, eu fiquei inseguro, quer dizer, eu estava preocupado com o que eu ia fazer, como que eu ia pegar isso. Era meu primeiro livro, e é vindo do jornalismo, como bem o Golo lembrou. Então já era do Leminski? Era o do Leminski, foi o primeiro. Mas eu me lembro de um encontro fortuito, assim, com aquele, um escritor que fez Mauá. Aquele paulista, como é o nome dele? Não é do Mauá, não. Esqueci o nome dele agora. Que foi depois, apresentou o programa do Roda Viva. Paulo Marcum? Paulo Marcum. Ele acabou de matar. Acabou de matar ninguém, não. Acabou de matar o Paulo. Matar quando ele está vivo. Eu falo, eu não vou. Sabe que o Paulo Marcum está vivo, inclusive apresentando uma série em que ele entrevista mortos, né? Já viu, né? Brasileiros, ele entrevista. Mas eu me lembro de... Né? O João Cândido, essa coisa aí. Sim, coincidentemente eu estava num ambiente, e eu ainda ia começar a escrever o livro, e eu estava num ambiente e o Marcum estava lançando um livro lá nesse ambiente que eu estava, num centro cultural lá em Curitiba. E aí eu olhei ele e fiquei pensando, achei, nem conheço ele. Eu fiquei pensando e falei, e fui caminhando até ele e perguntei assim para ele, assim, e ele ficou até, deu dois passos atrás, como quem diz, pô, você vai agora querer que eu te dê o ouro. Eu falei para ele assim, como se comportar com as informações que você tem sobre o biografado? Em termos de quantidade. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim, bem, já que você me obriga a te dizer, eu vou te dizer, publique tudo. Publica tudo. Tudo! Legal, porque tudo legal. É muito belo detalhe. Belo conselho. E eu sigo isso até hoje, por isso que eu falei para você. Muito legal. Mas eu publico tudo que eu sei. É claro que, por exemplo, o sujeito foi amante de uma, duas, três, quatro pessoas no bairro dele. Eu não preciso ficar dando detalhes dos quatro, apenas um, ou seja, ele tem que ter um exemplo dele mau caráter, dele bom caráter, dele romântico, um exemplo, sempre seguindo, não precisa, não é o escândalo que me move, é o entendimento do leitor, ele tem que entender o que eu estou querendo dizer. Não, o sujeito teve um caso, sim, extraconjugal, isso aí é pronto. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu só queria dizer isso. Existe essa questão, né? E eu continuo ainda fazendo isso, publico tudo que eu sei do meu... Toninho, foi o caso do JK, né? Do seriado JK. Pois é, isso que eu ia lembrar agora, que exatamente. O seriado Kubitschek, das 5 ou 6 amantes conhecidas dele, foi resumida a uma. Resumido, a uma ia ser uma passão, uma coisa muito, muito asséptica. Eu diria, existem pelo menos 6 mulheres conhecidas como a mãe dele, mas uma delas era especial. Sim. Era aquele que ele estava indo encontrar, inclusive quando sofreu um acidente, entre aspas. Mas você veja que nesse caso, os herdeiros não se opuseram ao livro que foi feito até por um jornalista aqui da Boiunga. E tampouco a série. Bojunga, houve por parte dos escritores, né, um certo respeito, uma reverência à figura também. Agora também tem uma coisa aí, diferente, é diferente do livro de escândalo, que é comum nos Estados Unidos. E lá ela é lançado com o objetivo de causar o escândalo mesmo, contar os podres dessa pessoa. Se o livro for chegaremos lá. Se isso for proibido. Se o livro é proibido, aí então é que o editor fica mais contente, porque chamou a atenção, cai na mídia nacional e ele vai tentar liberar essa proibição e com isso ganhar muito dinheiro. E transformar em filme, transformar em seriado de televisão. Aqui nós não chegamos a esse ponto. Tem uma coisa importante nisso aí, que é você falsear a história, você falsear a verdade. No caso do JK, era um aspecto da vida pessoal dele. Quer dizer, era um negócio que interessava ali a dona Sara, se ele tinha amante ou se não tinha amante, embora ele fosse uma figura pública, presidente da República, como Getúlio também tinha as vedetes dele, aquelas coisas todas. E é verdade, isso aí, como o Brizola tinha aqui no... Né? Em resumo, você sempre tem essas pessoas públicas, elas sempre têm... essas coisas. Agora, você tem um outro aspecto, que é você falsear a verdade. Quando você começa a pretexto de você disfarçar isso, você começa a esconder fatos políticos importantes, decisões importantes que essa pessoa tomou nos cargos que ocupou, e que aí fica meio nebuloso, que é para atender a conveniências políticas ou a interesses do poder dominante. Isso é muito comum que também. É que funciona a liberdade de informação. Quer dizer, tem um outro que vai escrever em cima e denunciar isso e colocar a verdade à luz, né? De qualquer maneira, eu acho que são todas essas questões que nós estamos levantando aqui o que transformou a biografia num gênero fascinante no país. Até porque as pessoas, ao começar a fazer uma biografia qualquer, vai saber que vai enfrentar uma série de problemas, né? Imagine escrever a biografia de... Quantos problemas terá pela frente ao escrever uma biografia não autorizada de um nome polêmico, José Sarney, por exemplo, né? Que é um homem que perpassa... Existe uma biografia do Sarney, do Palmério Dória, que é polêmica, e eu morava em São Luís do Maranhão nessa época que ele lançou, e lá não entrou em livraria nenhuma. O Poderoso Chefão? Não, pior. Não, ele não entrou em livraria, ele comprou tudo. Ele comprou tudo. Pois é, isso aí. O Fernando Moraes, ele tinha um trato com a ACM para publicar a biografia da ACM, quando a ACM morresse. E ele rompeu esse contrato com a ACM porque o ACM já ainda vivo, o ACM já dirigia o filme. Aí o cara disse, pô, não vai dar, né? Como é que eu vou escrever a biografia se ele está ditando? Né? Então você, aí aquilo que você falou, Toninho, e o compromisso seu com você mesmo, o seu compromisso de biógrafo, de escritor, não é? De criador, fica como? O cara te contrata para escrever, o Ike Batista me contrata para escrever a biografia dele, imagina que biografia que vai sair daí. Né? Mas ele é uma coisa comercial, isso em Brasília é muito comum. É, exato. Mas aí é coisa da vaidade, né? Para jornal para preferir. Então, mais uma que eu. Que agora, eu, um pensamento... o fascínio dessa questão, né, Toninho, é justamente isso. É você mergulhar nesse mundo que é controverso, porque de perto ninguém é normal. É claro. Você vai. É claro. E já que você citou o Caetano, vou citar o meu Caetano, é proibido proibir, né, cara? É proibido. Em princípio, isso aí, vamos é isso, lá, né? Agora, eu digo o seguinte, até hoje, isso foi, eu nunca tinha pensado dessa forma que eu vou enunciar agora, um dos aspectos, agora que eu estou, já escrevi 6 livros, que eu estou mais experiente, eu percebo que a coisa mais importante para mim é o equilíbrio. É o equilíbrio. Vamos dizer, o meu personagem é devasso, ele tem uma vida secreta. Eu não posso deixar de dizer isso, mas eu não posso deixar que se tenha a imagem dele através dessas situações, entende? Que ele seja só isso. Equilíbrio. Uhum. Eu sou uma, hoje não tem, as informações, os anos nos dão experiência de coletar informação, assim mesmo, comete erros, mas as informações, já, o domínio delas já me é bem tranquilo. O que não me é justamente o equilíbrio. Eu tenho que entender que uma coisa não é estritamente de um jeito, ela é um equilíbrio, justamente, tá entendendo? Por exemplo, né, no meu livro do Solar da Fossa tem uma coisa curiosíssima, que é a descrição do romance da Lene Glória com o Mariel Mariscô. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, isso estava rolando. Esse cara era tudo isso aí era. Era um casal? Não era um casal. Aí eu descubro, fazendo o livro, que eles tiveram uma noite de amor. Uma única transação. E ela ficou grávida do filho dela hoje. Uma única. E não teve mais nenhuma. E a impressão que dava é que era um casal. Entrou para a crônica mundana do Rio de Janeiro. Entrou como o casal. A atriz devassa e o bandido da polícia. É que era isso. Ele era o bandido da polícia. Isso. E ela era aquela atriz pornô. É bem isso. Vamos aproveitar aqui um minuto. Você falou que tem o seu 6º livro, esse do Torquato Neto. Quais são? Quais são os seus livros? Bem, então, o Golo falou aí da Santa Edivígia, que na verdade não é Santa Edivígia. O meu livro é sobre a Edivígia. Pois é, mas... É uma mulher que depois de morta vira santa. E aí deixa eu só fazer um parênteses, que não resolveu o problema dele. Ele achou que, fazendo o livro, que ele ficaria com as dívidas todas saudadas, mas até hoje não resolveu. Não, mas uma vez eu estava dando uma entrevista com um programa de televisão em São Paulo, ao vivo, e eu estava com uma viagem marcada para pegar um avião e ir para Porto Alegre, participar de uma feira de livro lá, e o táxi estava me esperando na porta da televisão. Daí, na hora de se despedir de mim, o apresentador disse assim: e esse livro da Edivígia trouxe algum resultado para você do ponto de vista financeiro? Eu falei: olha, eu não vou nem poder te responder agora, porque tem um táxi me esperando aí na porta, eu vou correr para o avião porque estou indo para uma festa em Porto Alegre. Está respondido? Daí, e o cara falou: só pode você me dizer que vai ganhar dinheiro com essa festa. Eu falei: claro, senão eu não ia. Eu ia convidar você para tomar um chopp aqui em São Paulo, mas estava... Não, mas aí é claro que era uma blague minha, tá entendendo? Claro. Continuo mais duro do que antes. Mas fora o Leminski... Ah, sim, eu estava dizendo. O Torquato Neto, o Leminski, o Luiz Severino Ribeiro, um homem de cinema. De cinema, que tinha uma rede aqui no Rio de Janeiro. A biografia parlamentar do Darcy Ribeiro, que eu fiz a pedido do Senado, na época quem coordenou isso foi o Pedro Simon, e é uma biografia limitada, porque ela é só do ponto, parlamentar. Ela só as ações e propostas. Um perfil parlamentar. Como da Câmara. Eu fiz o do Hotel de Andrade, e é curioso que mesmo isso aí é uma coisa oficiosa. Na verdade, você vai fazer um trabalho que vai compilar os discursos, os projetos que ele apresentou, esse tipo de coisa. A vida do cara ali na atividade parlamentar. Mesmo assim, a viúva se recusou a me ceder qualquer foto, qualquer documento, qualquer coisa. Eu escrevi o livro, a revelia dela. Depois que o livro saiu, ela virou minha fã. Aí andava comigo para cima e para baixo, me convidava para os negócios, mas ela fez o que pôde para boicotar o livro. Ela e o Miro Teixeira fizeram o possível e impossível para boicotar o livro. Mas é isso que o Toninho falou. É um livro que é restrito para uma coisa. Vai para a biblioteca do Senado, fica lá na... Não, o teu é menos laudatório que o meu. Eu conheço o teu livro, eu tenho ele. O meu é pior ainda. O meu no sentido, claro, num ponto de vista do leitor. Porque, na verdade... É a transcrição de todas as falas do Darcy. Sim. Em plenário. Isso é rico. do ponto de vista que quer fazer uma pesquisa. Sabe as propostas de lei que ele e não foram aprovadas? Estão lá. As que foram aprovadas também estão lá. Ou seja, tudo. A polêmica da LDB, toda aquela história da lei de diretriz de base. Está tudo no livro, está entendendo? E finalmente, eu fiz mais recentemente uma biografia chamada Solar da Fossa, que não é bem uma biografia de uma pessoa, são de várias pessoas que moraram no Solar, e também você pode considerar a história de uma pensão que existia em Botafogo, né? E tem um outro livro que está travado na justiça com a editora Record, que é a história da Atlântida Cinematográfica. Toda a história da Atlântida, antes do Severiano Ribeiro assumir, ainda feita lá pelos comunistas lá atrás, o Burle, o tempo romântico do Jornal do Brasil, eles eram funcionários do Jornal do Brasil, na Rio Branco. Enfim, são seis livros que eu fiz que eu chamo de cultura brasileira contemporânea. Porque alguns nem biografia clássica né? Que é o caso do Solar e o caso da Atlântida, cinematográfica. Mas essa é a minha produção. Agora, relançando esse mês, nesse exato momento aqui, vim aqui trazer, inclusive, um exemplar para o Golo, que é a biografia do Torquato Neto, que já é a segunda edição. E essa aqui, apesar de não me agradar muito, o filho deu uma autorização por escrito para a editora, para acalmar a editora. Tá. Embora eu lute para que não haja nem a necessidade dessa autorização. Não há necessidade disso aí. Bom, gente, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, começando aqui pelo Data Vênia, que é o único que não é o escritor, é o homem da lei da OAB e que pode dar até uma orientação para vocês aí, para nós todos, que a gente acaba escrevendo mesmo. Apenas repetindo o que eu já enfatizei, são direitos de igual natureza, são direitos fundamentais previstos na Constituição, que é o direito da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão, quer dizer, da informação, quando você traz fatos, né? E da expressão, quando você analisa, comenta esses fatos, e o direito à intimidade e à vida privada. Eles têm a mesma importância. E cabe ao judiciário, em tese, ponderar, no caso concreto, o que isso deve ocorrer. Isso não deve impedir que os escritores, que os editores, os produtores de imagem e de narrativas, eles utilizem as imagens, utilizem os dados, porque é no exercício da sua liberdade. Se eles sabem que aquilo não é ofensivo, se eles estão fazendo fazendo história, estão fazendo literatura, eles têm que ir adiante. Eles não têm que ter medo de ser proibido, porque o judiciário está ali para apreciar cada caso. Se ele tem certeza do seu direito, ele tem que ir em frente. Ele não pode se intimidar, entendeu, com herdeiros que exijam dinheiro para poder publicar uma foto, por exemplo, do Noel Rosa como coadjuvante num documentário sobre música do Estácio. Isso que tem ocorrido. Então impede uma liberdade de informação. Aí então é muito claro. Então, eu incentivo aos escritores e aos produtores de imagem, de fatos, do cinema, da televisão, do vídeo na internet, a utilizarem o que tem ao seu dispor, que seja público, que esteja em arquivo público. Não há nenhuma óbice a isso, independentemente de autorização prévia. Legal. A menos que ele vá utilizar isso para fins comerciais específicos. Vou pegar a foto do Manuel Bandeira para vender, enfim, desodorante. Aí você está utilizando, né? Toninho Vaz, você, aproveitando a carona das palavras encorajadoras do nosso advogado, né, de plantão, diga aí. Eu agradeço estar aqui participando dessa conversa tão importante para a cultura brasileira, para nossas vidas hoje. É tão emergente que se resolva essa questão. E aproveito para convidá-los, a todos aqui presentes e aos ouvintes, que venham para o lançamento da minha biografia, Dr. Torquato Neto, que vai ser no dia 5 de junho, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon. Eu queria que vocês aparecessem lá para ajudar um autor perseguido pela polícia e pela justiça. É um ato político, não é? É um ato literário. Pode vir mascarado. Alô, Black. Leve sua câmera ninja. Leve sua câmera ninja. É um ato também contra a FIFA. Vai aí, véspera da eleição. Primo, um abraço, muito obrigado. Esclarecedor isso aqui. Essa conversa. e desejo aqui um sucesso, lá estarei, porque eu sou um fã de Torquato, quem não é, né? E muito obrigado ao doutor Dário Correia por palavras tão encorajadoras. Vamos em frente, porque a liberdade de expressão está acima de e de informação. Vamos em frente, acima que atrás gente, né? É. Ainda tem essa, né? Traz biografados. Vai ter o biógrafo do Toninho também. Vai. Né? O cara que... Na verdade, o que o Toninho escreve, ele só abre a foto, escreveu a quadra, é a biografia dele. É o Toninho contando a história dele, né? Através do tempo. Gente, olha, muito obrigado a participação do Toninho, jornalista, roteirista, escritor, autor. Está lançando agora dia 5, lá na Travessa do Leblon, no segundo andar do Shopping Leblon, a biografia do Torquato Neto, já na segunda edição. Ao Dario Correia, da Comissão de Direito Autoral e Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil. E ao Luiz Turiba, poeta, jornalista, nosso parceiro, autor do Quetais, também que está aí nas livrarias, né? Livro de poemas. Um grande abraço para você também que acompanhou o programa. Uma ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Segunda-feira, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.